da iniquidade, o amor se esfriaria. E hoje já podemos ver, dentro da igreja, dentro das famílias, onde está o amor, onde está o perdão, onde está a nossa alegria. Restaura, Senhor, a minha família. Restaura o amor na minha família. Restaura o perdão, restaura a alegria. Restaura, Senhor, a minha família. Restaura, Senhor, a minha família. Restaura o amor na minha família. Restaura o perdão, restaura a alegria. Restaura, Senhor, a minha família. O que seria de nossa casa, Senhor, sem a tua presença? Diz que no final tudo mudaria. Por causa da iniquidade, o amor se esfriaria. E hoje já podemos ver, dentro da igreja, dentro das famílias, onde está. Estou